Você se assusta com o barulho da bala. Eu aprendi desde moleque a adivinhar qual é a arma. Isso não é novidade, nessa parte da cidade a violência é comum e a paz é raridade. À noite cai um corpo e avisam a polícia. Só depois de 5 horas ela chega no lugar, sem um delegado, sem ninguém da perícia. Só um homem da justiça o corpo vai levar. As mães choram, os meninos imploram, os filhos vão. Aqui é onde rola a verdadeira lei do cão. Saio de casa para ir trabalhar sem saber, meu irmão, se eu irei voltar. Me deram um cano na mão, me disseram negão. Esse é o argumento que a gente tem. Faz seu adianto, se vacilarem bem. Você tá maquinado e não tem pra ninguém. A polícia sobe aqui, foi pra matar, foi pra morrer. Pois quem mora por aqui não tem nada a perder. A polícia sobe aqui, foi pra matar, foi pra morrer. Pois quem mora por aqui não tem nada a perder. Eu já disse a você o que você faz aqui. O playboy quer cheirar, o playboy quer curtir. Você cheira brisola dentro do apartamento. Aqui a coisa rola, é na viela, no beco. Vagabundo tá na neurose, tá no desespero. É melhor você voltar pro lugar de onde você veio. Justiceiros desfilam, fuzilam qualquer um. Conselho que eu lhe dou é não marcar por aí. A noite é traiçoeira, ela vai te engolir. Sem deixar nenhuma pista, sem vestígios, enfim. De onde eu vim, você também veio. Só que eu sou nascido aqui no Rio de Janeiro. De onde eu vim, você também veio. Só que aqui é mil, aqui é o Rio de Janeiro. A polícia sobe aqui, foi pra matar, foi pra morrer. Pois quem mora por aqui não tem nada a perder. A polícia sobe aqui, foi pra matar, foi pra morrer. Pois quem mora por aqui não tem nada a perder. Skipper bom, ei, skipper bom, bom, skipper bom.